Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, olá, ouvintes! Muito boa noite para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular aqui na Rádio Antena Web. Tudo bem convosco? Quarta-feira, é verdade. Quarta-feira, mais uma, a última do mês de novembro. É verdade. Não haverá na nossa história mais dias 28 de novembro de 2012. Pois é, é só mesmo este. Portanto, aproveite ao máximo e desfrute das músicas que temos para vocês. E hoje há aqui uma muito especial. Ela foi interpretada no ano de 1987 no American Music Awards da MTV. A música foi interpretada por Diana Ross, chama-se Touch by Touch e é-nos trazida, então, pela própria Diana Ross, mas desta vez com um toque muito especial. É que foi uma sugestão de uma ouvinte nossa, a Guida Álvaro, que disse que gostava de ouvir, respondeu à nossa pergunta, que música é que gostaria de ouvir, e a Guida Álvaro respondeu esta música, Diana Ross com Touch by Touch. Ora, não sei se era a versão ao vivo ou não, mas como é no Espetacular, tem mesmo que ser ao vivo. Vamos ouvir então esta versão do AMA, os American Music Awards, gravação de 1987. Vamos juntar a esta música outras duas, que eu espero que a Guida Álvaro e todos também, vocês também aí, gostem. Nem mais, nem menos que Losing My Religion, numa versão de Storyteller dos R.E.M., e Te He Echado de Menos, música de Pablo Alborán, assim mais calminha. Na segunda parte do nosso espetacular vamos ter música do Brasil, mas para já vamos mesmo ficar com uma gravação de 1987. A música chama-se Touch by Touch, foi gravada nos American Music Awards da MTV. Quem a canta é Diana Ross. Obrigado, Guida Álvaro, pela sugestão. E daqui a pouquinho já vos digo como é que vocês também podem sugerir as vossas músicas. Vamos à música então, o palco chama por nós. Diana Ross. so much. We're gonna have some fun tonight. Thank you. Thank you. What a civilized award show. Thank you. pensarlo. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todo su deseo. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Estamos depois deste Te Echado de Menos, música de Pablo Alborán. Antes ficamos com Losing My Religion, música então dos R.E.M. E abrimos com a sugestão da Guida Álvaro, Diana Ross. O tema chama-se Touch by Touch. Ora, dizia eu então, e antes de passar às músicas do Brasil, dizia eu então que podem fazer-nos chegar também as vossas sugestões. Por exemplo, no nosso Facebook, que tem atualmente quase 1700 membros, é verdade, no nosso grupo do Facebook podem participar e deixar de vontade, não é preciso nós perguntarmos, podem vocês mesmos deixar a vossa sugestão. Já ontem um outro ouvinte também deixou-se, também perguntou-se, podia deixar sugestões. Ora, pois, muito bem, podem deixar sugestões, não importa o estilo musical, não importa a época, de que país, não importa, o que interessa é que seja uma sugestão vossa, é que vocês escolham também as músicas que passam nas nossas emissões. Eu disse o grupo do Facebook, também pode ser a página, também pode ser o Skype com o nome Rádio Antena Web, também pode ser o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, também pode ser a nossa caixa de comentários no www.radioantenaweb.info. Enfim, portas de comunicação não faltam. Vamos à música, vamos ficar com Gustavo Lima e o tema Rosas, Versos e Vinho. É a música que vamos ouvir já de seguida, ao vivo, como é claro. Por vir também Não Precisa, música de Paula Fernandes. E por fim, a música de Ivete Sangalo, chama-se Kibelé. São as três que vamos ouvir para fechar a edição de hoje do nosso espetacular. E mais, só mesmo na próxima semana. Fiquem bem, boa noite e até lá! Joga na palma da mão, tá? Você eu deixo a água da noção pra serenar da voz de violão, o largo dessa cidade pra morar no campo. Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com o coração de cada um de vocês. Às vezes acho que eu estou me enlouquecendo por você. Fujo viagem no tempo, me submetendo. E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido. Sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido. E a galera sai do chão. Por você eu mudo o jeito de viver. Você eu deixo a vaga no chão. Por lá dessa cidade, pra morar no campo, a supervivência entra pra pensão. Por você cansando a reunião, o meu compromisso é com seu coração. Mas espera que eu tô chegando, eu tô levando, quero ver. Espera que eu tô chegando, eu tô voltando. Agora separar a gente, o tempo é incapaz por você. Eu tô levando rosas e versos e vinhos. Me espera que eu tô chegando. Eu tô voltando. Seja no tempo que for, eu só quero este amor. É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo por você. Gostou? Joga a mão pra cima e bate palma! Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa